levo meu coração pronto pra te entregar. Moça, moça, eu te prometo, me viro do avesso só pra te abraçar. Moça, sei que já não és pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento tudo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero, eu quero, eu quero. Abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Moça, sei que já não és pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue teu sentimento tudo em minhas mãos.